Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Vamos lá, garçom! Garçom, aqui. Estamos aqui mais, Azilla Cast. Isso? Tá com fome, né? Eu sou o Joel Suki e olha a Vanderleia. Eu sou o Reginaldo Rossi. Convidados do além, né? Eu sou o Reginaldozão e tô vindo aqui em nome do... Em nome de quem? Dos corníferos. Fazendo esse ensaio não, especial final de ano. Ensaio, ensaio dele. E eu sou o Neto Maru e nesse cast eu poderia até ser hipster. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o rei. Tá aqui, né, o rei, olha aí, ó, o cara aí, todo se ajeitando aí na mesa. Obrigado. O Reginaldo Rossi, olha aí o especialzão do Reginaldo aí. Também dos mais pedidos, né, pela galera. A gente tá mais uma vez aqui na churrascaria zona do Reginaldo. Churrascaria zona do Reginaldo, né, pra fazer especial do Reginaldo Rossi. Mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Show! Vamos brasilizar! João Travolta! Ah, vamos brasilizar! Vai, João! Chuta aí, João! Chuta aí, Zé! Olá! Brasilizou. Brasilizar é redescobrir o que o Brasil tem de melhor. O brasileiro e a cachaça em pioca. Beba com moderação. Vamos brasilizar. O cão foi quem botou pra nós beber. Eu não consigo te esquecer. Estamos aqui mais uma vez na churrascaria para fazer esse especial. Estamos aqui com ele, o rei Reginaldo Rossi. Faleceu recentemente, né? Mas a gente conseguiu trazer ele de volta, né, pra cá. Parece que nós não vamos embora. Aí se embora e pronto. Senão esse bicho quebra o copo, né? Estaria aqui agora, eu ri demais, ó. O que é que tu acha dessa putaria aí do Manel, Reginaldo? Não, esse bicho aí tá se dedicando mais uma vez. Se dedicando aqui aí. Acho que ele é meio viado. Não acha, não? Vai conseguir. Vai dar certo. O Reginaldo Rossi, nosso querido Reginaldo, nasceu em 14 de fevereiro de 44, velho. Vixe Maria. Tá velho, hein? Caralho. Prova que ele era conservado, né, mano? Nem parecia, não, viu, Reginaldo? Nem parecia. Que desses 44 aí, 80% foi só academia, mano. Esses caras que vivem muito tempo, mano, 90, 100 anos, esses bichos não são atléticos, não, né? Não é, mano. Se tu for pegar o histórico, é só aqueles caras que. Bate tela, né? Não, os caras tomavam no final de semana e tal, tem uma barrigazinha, né? Foram muito estressados e foram levando, né? Não é, mano. O cara é todo normal, né? Ele. É. Eu tinha quantos Maldito. Anos mesmo, hein? Ia fazer 90 anos, meu cara, é. 90? Olha, cara, porra. 70 bicho, anos. É, estilo homem bicentenário, é o Reginaldo. Eu sei que o cara morou em Recife, né? Nas comunidades zonas pobres ali. O cara todo pobrãozão, mas continuava levando a vida numa boa. Né? No estilo, né? Se bem que eu acho que ele nem era tão pobre assim, não, porque o bicho viajou pro Rio e São Paulo, mano. O cara. É que eu acho que a vida dele não era tão fácil assim, porque o cara teve que ser professor, mano. É, isso aí foi foda, viu? Foi professor de matemática, né, mano? O cara dá aulas de matemática. Aí não é um negócio muito agradável, não, né, mano? Até essa situação, essa época aí foi uma época difícil, realmente, da liseira, né? Cantar dá mais dinheiro que a aula de matemática é Reginaldo Zão. Os benefícios do da matemática, da cantoria, da vida artística, é porque é mulher demais, viu? É, mas tinha um episódio do Chaves que ele começava com essa parada, não, hein? De os benefícios da matemática. Não, é a aritmética do seu... Eu, Reginaldo, mas como é que era esse negócio da aula de matemática? Como só 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10, por aí mesmo. Como é que os caras tiravam onda com teu cabelo aí, mano? Eu só sei, velho, que eu tive um professor no ensino médio que o bicho parecia o Reginaldo Zão, velho. O bicho dava aula de matemática, hein? O bicho tinha o mesmo óculos do Reginaldo Rossi, ali, a mesma cabeleira. Andava com aquelas blusas no mesmo estilo? Não, o bicho era todo meio normalzão, velho. Era roots, não, então. Mas o meu pai me contou essa parada aí da minha mãe. Era uma mulher difícil, sabe? Aquelas rabugentas mesmo, desgraça, botar mó boneca. Cheio de putaria. É, cheio de mimimi, frescurazinha de rabo. Aí, anos e anos depois, eu lembrei dessa história que ele me contou e eu resolvi escrever a música. E daí saiu a música Raposa e Azul. Aí. Um grande sucesso. Dá uma palhinha aí. Palhinha aí. Chega, ele se levanta, né, com o dedo pra cima. Assim. Dedo. Se levanta com o dedo pra cima, assim, lá, Raposa e Azul, mano. O cara dando, fazendo o sinal de dó maior, né? E sol maior e favor. Cara, só tem um cara no teclado, né? Esse bicho todo animado. Lembro com muita saudade daquele bailinho onde a gente dançava bem agarradinho. Onde a gente dançava só se amassar. Não, pera aí que eu vou lá pro refrão que é melhor. E tudo que a gente era fez com a curva. Você era raposa, você era azul. Eu sempre querendo o seu beijo roubar. E por mais que você tinha esquivado, eu tinha certeza. E no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito já te abraçar. Acabou, é isso. Acabou. É uma palhinha, mano. Passa a noite todo dia cantando pra você, não, mano. Foi um super aí. Todo estrela. Depois voltar, que mano. Morreu e as músicas dele viraram top, né? E download. Todo meninão. Todo garotão aí, né? Sentado aí na cadeira zona. Eu tenho que voltar lá pra cima, mano. Né, que as contas, o tempo é contado. Daria aquela churrascaria aqui, é aquelas cadeiras de metal, né? Aquelas mesa zona dobrada, né? De ferro. Né? Tem só um pedaço de panozinho aqui, escondendo ali a mesa de metal. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. Eu te amei, me entreguei. Reginaldo Zão ali, bicho, era doideira na época da escola, porque ele cantava Elvis Presley e Ray Charles. O cara ali, bicho, era doideira. Isso aí é um fato interessante, porque... Não que o brega seja um ritmo ruim nem nada, né, mano? Mas o pessoal fica dizendo que brega é ruim, que o cara não pode ter outros gostos musicais, né? É, mano. O bicho ali gostava só dos topzão, né não, Regina? Regina! Regina é um apelido carinhoso, né? É, só poucos sabem, né, desse aí. Dá uma palhinha aí do Elvis Presley, Reginaldo. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, Parece que tá dando uma agonia, mano. Agora é enrocado que o cara nem mal. Esses caras acima do Brega, do. O cara tipo, pronto, Falcão, que é o cara que é nível ali Reginaldo Rossi. O cara é, nunca. Disputado. O cara nunca imaginaria, mano, que o Reginaldo Rossi, mano, fosse formado em engenharia civil, mano. O cara tô... Quem, mano? Pode, mano. O Reginaldo... Não é, mano? Pera aí, mano. É Reginaldo Rossi, mano. É formado em engenharia civil, mano, o cara. É não, mano. Tenho certeza, mano. É, mano. Tu é doido. Tá brincando com a minha cara, mano. Não é não, eu, Reginaldo? Eu sou formado em engenharia e não sabia, mano. Não, mas tu sabe que é verdade. Tu sabe que tinha isso há, sei lá, 15 anos atrás. Tinha um professor meu de física. Na época que a construção civil tava embaixo, né, e tal. Foda que isso é uma porra. Esse bicho era, como é que se diz, engenheiro civil. Olha, não tinha quem acreditasse, mano. O malucão aí é arquiteto, né? É, o Falcão é arquiteto. O Falcão é arquiteto. E esse negócio aí do francês aí, Reginaldo? Porque nessa época eu também estudei francês, nessa mesma parada aí da engenharia civil. Também fiz, cheguei a dar aula de matemática, como havia falado e tal, da como PR. Como é que tu explicava a fórmula da hipotenusa aí para os teus alunos? Na boca, macho. Hipotenusa, hipotenusa. Era um sucesso entre os brotinhos, entendeu? Nesse momento aí. Ei, brotinhos. Aí, pizza, era tudo. Por quê? Porque os a língua francesa, ela é bem afrescalhada, entendeu? Assim, é bem negócio de fuleiragem. Negócio de putaria. Então, as meninas dão mal ralão, sabe? Fica um negócio bem suave. E a hipotenusa? E a hipotenusa? Então, a hipotenusa? Elas gostam, porra. Quadrado dos catetos. Eu escrevi a minha canção mais sensual de todas. Ixi, eita. Sensual. Que as meninas ficou tudo doidinha. Qual é? Tava rebolando as calcinhas na bicha lá e tal. Daí tu tá de putaria, Reginaldo. Calcinha é o Vando. Porque ninguém espalhou, mas eu jogava pra mim também, mano. Chega o Vando se levantou lá do final ali. O Vando tá aqui, mano. O Vando tá sentado ali lá no final da churrascaria, mano. Chega, ele se levantou ali, ó. O Vando é um bosta, sabe nada não, mano. Enquanto a menina rebolava 5 calcinhas pra ele, rebolava 30 pra mim, ficava assim no pé e tal. É. Eu tinha que puxar no rolo, assim, tanta calcinha. Quer dizer que vocês disputavam, né? Negócio de calcinha e tal. Bicho, tipo o Legolas e o Gimli, né? Os caras, não. Eu tô com duas aqui, aí só o Reginaldo, eu tô com mais de 30. Bicho, tô doidão ali. O cara tinha casa de show que as duas apresentações na mesma noite, mano. A galera botava 4 baldezinhos pra mim assinado com o meu nome, assim. Balde. É, uns baldezinhos pra guardar as calcinhas, entendeu? É isso. Só eu dava um empurrãozinho pras calcinhas cair dentro do balde, entendeu? Aí botava só 2 baldezinhos pro Vando, ó, pro lado direito, assim. E o sucesso? Qual foi o sucesso? Sim, aí o sucesso foi um amor, meu bem. Uma fêmea. Aí! Nesse corpo meio tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Já vi o pessoal balançando as mãos. Pode haver tanto desejo dos teus olhos, nos teus beijos, no seu jeito de abraçar. Mais uma vez, vai. E foi por isso que você me conquistou. Por esse jeito de menina, com esse corpo de mulher. Pra sentir em você que eu não ame. Este rabo é muito grande. Por amor, meu bem, uma fama. Isso aí. Eita, eita, pô, fila da puta. O bicho até quebrou o casco da cerveja, né, agora? Lembra o clássico do bar, né? O cara. Nesse corpo meio. olhar, a esse teu olhar. O Reginaldão começou a carreira dele ali novo, mano. 20 anos de idade, o cara é 64 ali, bicho. Antigão, bicho. Mas, Reginaldo, tu começou com rock ou tu já teve essa premonição aí do brega? Premonição? Eu acho que naquele tempo não existia, não, mas será que existia brega? Ah, ele começou imitando Roberto Carlos ali. Idêntico, né, mano? É, mano. E até meio parece, né, a voz do Roberto e do Reginaldo. O cabelo é igual, mano. Só porque o Roberto Carlos com o tempo fez chapinha, né, o bicho ali. É, isso aí foi sacanagem mesmo. O Roberto Carlos tentou deixar o nego pra trás, velho. Ué, mano, o que é que tá achando disso aí, Reginaldo? Acho que deu certo. Porque seu cabelo é mais massa, né? Não? Sucesso veio com o sucesso atrás, entendeu? Foi bom. É, o Reginaldo aí cantava rock, o nome da banda do Reginaldo era massa, né? Não, era Reginaldo Rossi and the Silver Jets. Aí, vixe, mesmo. Cheira, viu? Pra naqueles tempos ali o cara ter essa sagacidade, velho. Se garantia. Esse aí foi bem. Sabe? Foi bem sacado esse nick aí. Ô, esse nick, ó. Esse nome aí, ó. Porque esse nome aí, mano, bateu o nome dos Beatles, né? Os Beatles é o nome aí. Mó paia, né? É, muito. Mas tu não pode cuspir no prato que tu comeu, não, Reginaldo. Ah, mas a gente cantava a músicazinha dele, porque enfim, os cabas são os cabas, né? Dá uma palhinha aí, dá uma palhinha aí de Beatles. A gente dava valor esses bichos aí, porque eles são. Os cabas são bons mesmo, são bons mesmo. Mas o nome da banda é um nome bosta. Podia ter criado um nome melhor. Reginaldozão foi quem começou esse negócio de Jovem Guarda no Nordeste, né? Foi esse bicho aí que se garantiu ali, porra, de Roberto Carlos, né? O cara ali é o Reginaldo. A Jovem Guarda foi o seguinte. Conte aí, conte aí. Ei, ei, época dourada, hein? Como foi que tu inventou a Jovem Guarda? Inventou! A Jovem Guarda. Então eu resolvi fazer sucesso no Nordeste, que eu sabia que aqui é que eu era a moral, né? A estrela, né? Pois é. É, então, bicho, majestade retornar ao trono, né? Tá. A majestade retornar ao trono. É. Aí, então, eu comecei com a Jovem Guarda em Pernambuco. Entendeu? Oi. Vocês não sabem, Pernambuco é no Nordeste, viu? Para os ouvintes que não sabem. Então, continuando. Mas eu era um cabozado, tá vendo? Eu era da doideira. Se garantia. Bicho, era das galera. Usei a primeira calça sem prega. Como é, mano? Peraí, que esse assunto é polêmico. Passava na rua e tal, a negada chamava de Vanderlei, que a putaria é essa. É isso. Ah, os piadinhas rabeixas, tem onde. Ah, esses baitões que não querem, né? É a inveja do sucesso, né? Do dinheiro, da fé. Mas como é, mano? Tu andava com calça sem cueca? Não, a calça não tinha pregas. Não e tinha o bicho costura, era um sem, tá, pregas, era tudo. Não era eu, era a calça. A calça não tinha costura na normal, né? Então, depois, todo mundo usando. Aí depois de um tempo, viram que eu tinha moral mesmo, né? Se renderam às calças sem pregas. Todo mundo ficou sem pregas, foi. Não tô usando a porra da calça, entendeu? Só por causa de mim. Esse aí é o modelo aí, e o modelo ficou no mundo até hoje. Tu vê, né, mano? O cara Reginaldo Rossi aí, bicho, usava calça sem pregas e o bicho era considerado macho, né? Hoje em Mais dia. Mais ou menos, né? Hoje em dia o cara vê esses caras aí do Restart ali, tudo. O cara do. O cara nem dá crédito, né? É uma baitolagem em extremo grau, mano. É altíssimo grau. Que é uma calça lilás com verde cheguei, não sei o que. Ah, pra porra. O que é que tu acha, Reginaldo Rossi, dessas calças aí do Reginaldo? Calça real, toda rosquial, mano. No final da década de 70, o Reginaldo Rossi, ele se afastou desse negócio de rock ali. É porque eu vi que não... Dava dinheiro, tava, né? Rendendo mais de 10 mil por mês, então aí eu, né, mas eu pago essa bosta, vai me da hora. Tem muito mais a ganhar, tem muito mais a ganhar com o brega, né? Aí foi daí que tu inventou o brega romântico, né? Aí. É, mas peraí, quer dizer que tu não usava drogas, né, no teu tempo do rock? Não. Porque eu vi um depoimento de um show teu, mano. Tem um DVD aqui em casa. Isso aqui é gostoso. E tu dizia que na tua juventude os caras, em vez de cheirar pó, os caras cheiravam. É verdade, isso aí. O lema de vocês era esse? Então, na galera, depender de. Depender de. É isso. Aí, se for depender disso aí, meu filho, aí eu sou até hoje, né? Sendo que lá em cima não dá pra acabar dar uma cheiradinha das florzinhas, não. Só dava pra cheirar as florzinhas quando era viva ainda. Mas tu vê que esse Reginaldo do bicho é derrubado, né, mano? O cara tocou nesse assunto, bicho chega, mudou o estilo, né, bicho? Ficou mais animado e tal. É, chega, se levantou. Eu lembrei dos bons tempos, né, mano? Isso é igual a partida do LOL, né, da criança. É igual a partida do LOL, o cara começa a ganhar e ficou feliz, ó. Mas tu ferrou a música aí pra esses cheiradores de pó. Aí nessa mesma época eu conheci um cara muito doidão, muito louco, mas é. Perturbado. Na época das minhas apresentações, essa é em homenagem a ele. Eu botei o nome da música de Tô Doidão. É um negócio difícil, né? A entonação aí. É, música aí foi. O nome da festa é Canecão, ó. Vai pra festa que o nome do local é Canecão, ó. Bicho racista, velho. Poucas vezes eu fui nesse canto, mas vamos continuar aqui. Eu conheci um cara. Uma festa na pesada lá no Canecão. Ele apresentava, ele aprontava tanto rolo, tanta confusão. Ele me aproximei. É isso, eu vi ser franco. Ele dizia: É, Reginaldo, nessa época a zona era massa porque o cara tinha que ter uma alcunha, né? Ele era o fulano, o alguma coisa, né? Pois é. Já passou, velho. Esse Reginaldo, bicho, era derrubado, né? Desde os tempos mais legal. Bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão. É, mas nessa época aí a cornarada já também dava bom ralo a ti, né, não, Reginaldo? É verdade. É, tem um colega nosso, o Manel. Esse bicho começou a curtir Reginaldo porque se identificou com as letras e tal. É. Esse negócio de o cara ser corno é tranquilo e tal, né? O cara se estressar. É tranquilo demais. E o que é que tu acha do brega hoje em dia, Reginaldo? A galera fica dizendo aí que brega não sei o quê, brega é muito brega, não sei o quê. O brega é muito brega. É, porque a galera usa esse termo mais como um termo pejorativo, né? Como uma coisa negativa. O que é que tu acha disso aí? Essa bicha aqui é gostosa, mano. Aí é que está o porém. O problema é justamente isso aí. Você agora falou. Por quê? Porque... Por quê? O povo, todo mundo acha bom o brega. Aí. É. Entendeu? A galera não quer gostar, mas gosta. Entendeu? Mais ou menos. Aí tem um baitola que diz: isso é boca de mulher, mano. O quê? Isso é mulher, essas ideias é mulher. Mulher enche a boca pra dizer: mulher, teu vestido tá muito brega. É, né? E as mulheres dão maior valor ao brega, mano. Não é, mano. É uma incógnita, né? Então. É, aí fica pejorando a palavra brega nas Tu é o rei, né, Reginaldo? Aí... É, usando a porra da, do estilo, do nome, do estilo musical, nas porras que não presta, que ela acha feio, não sei o quê. Fuleiragem. Então tu acha que o Brega tá sendo considerado como pejorativo, é culpa das mulheres. É... As mulheres ficam com putaria, né? Negócio de... É, brega pra cá, é brega pra lá. Não é brega, porra. Diz que é outra coisa, diz que é uma merda, diz que é uma bosta, diz que não presta, mas né, tem outro ponto de vista. Ficou emocionado agora. Brega, é, mas, o Brega, ele é um respeitador das mulheres, entendeu? Ele tinha um ar de romantismo, entendeu? Tô entendendo. Pra aquele sofrido corno, entendeu? E já hoje em dia as meninazinhas só querem saber de nheco-nheco. Entendeu? Então, pra como é que a pessoa vai querer nheco-nheco ouvindo música de brega? Aí não dá. Então, aí a música que colou, porque o funk é só putaria. Só. Ai, taca a bunda no chão e não sei o que, senta na pica e não sei o que. Oh, É isso mesmo. As músicas tão pesadas hoje em dia. Ah, eu tenho certeza que é nesse estilo, mano. As músicas tão pesadas. Eu aconselho vocês do Asila a botar o link aí da música. Que vocês vão ver como é que tá o grau de putariedade. De putariedade, putarescas da humanidade hoje em dia. Então eu não concordo com isso. Isso é uma putaria. Negócio, né? De fuleiragem. Não, né? Eu não vou explicar de novo, não, vocês são baitos. Então, e se isso reflete um grande clássico hoje em dia, entendeu? Esse daqui vai para todos os casais de namorado do Brasil em plena lua de mel. Ixi! Oh, eita, pô! É, 2014, Copa e menino, Copa e lua de mel e algumas coisas mais que vai ter em 2014, que eu já morri, não sei mais nada. Então vai ter, menino, vai ter trepada pra todo lado. Então vamos embora. Vamos pra próxima. Pisou num gato, mano. Quando começa a música, tinha. Tadinha. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Eita! Todo mundo está comentando, seu caso vai aguentando. Eita, da porra, tô linda, por favor. Eu gosto esse amor pra outro rapaz. Tô cansada de dizer, eu te espero de você na bolsa. Agora vai, hey! Dizem que o seu coração voa mais que avião. Em outras palavras, pra você ver como o romantismo do brega que eu criei, assim, a música é importante, tá vendo? Em outras palavras, o coração dela, ela é uma rodada mais que a catraca de ônibus, né? Então, ó, a beleza da frase, né? De que o seu coração voa mais que avião, né? A mulher escuta, assim, vai correndo, linda, meu avião, meu coração é um avião, ó. Vamos embora. Diz aqui o seu amor, nós em corpo de céu, vai trair o marido em plena lua de mel. Eita, fela da puta. Eu acho que a bebida já tá meio que afetando o Reginaldo Zão. Né? Essa apresentação tá meio cambaleante assim, né? Então, nessas horas que você vê que o chifre não é nada, né? Galera. O chifre é uma coisa que os outros botam na sua cabeça, né? Negócio de chifre qualquer besteira, né? Tá. Guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Você vai me matar, ou então deixa louco. Esse negócio aí do Roberto Carlos cantando contigo. Robertão, né? É, aí. Foi ele que regravou um grande clássico teu também, né? Nos anos 80. Valeu. O Reginaldo acabou de ter um AVC, né? Aqui no palco. Voltou. Não, peraí, porra. Não, então, nesse foi em anos 80. Nos anos 80, mais ou menos, eu embarquei no primeiro sucesso que rendeu o disco de ouro. Aí, xixi, menino. Eita, porra. Essa aí foi, meu amigo, foi grandes emoções. Foi grandes emoções, como assim dizia meu amigo falecido, Roberto Carlos. Ai, não, morreu ainda. Já tá prevendo. Previsão, outro vídeo, previsão do Reginaldo. Pois é. E uma canção de grande repercussão eu gravei com o Roberto Carlos, entendeu? Foi regravado. Foi regravado por Roberto. Foi tu que fez a música. Ah, mas eu achei que eu tinha gravado com ele, mas é porque, né, depois da morte o pessoal fica confuso, mas realmente foi. Daqui de cima eu ouvi ele cantando a música, entendeu? Aí então, realmente ele foi regravado, né? E tanto é que. Mas o nome da música. Tanto é que o nome da música, da música é A Volta. A Volta, e são 7 horas da noite, vamos embora. É a capa do disco, a roupa do Reginaldo. É grande clássico aí do Reginaldo. Ih, rapaz, essa aqui é boa, viu? Ih, rapaz, essa aqui é. Essa aqui é do Robertão mesmo, viu? Essa aqui, ó. É mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Quando vou guardando. Ih, eu esqueci, peraí. Como é, mano? Volta. Estou. Ih, rapaz, vamos lá. Estou guardando. Agora foi, ó. Pode fechar a conta aí. É porque o Galo levou o combo. Peraí, bala da puta, foda aqui. Esse aí foi terrível. Mas vamos cair, vai dar certo agora. Ele já tá voltando, ele já tá voltando. Vamos lá. Vai, a volta. Ah, dois. Um, dois e. Estou guardando algo em bom. Eita, já me rendeu. Estou guardando o que há de bom em mim. Vai, baitola. Ih, rapaz. Estou guardando o que há de bom em mim. Para lhe dar quando você chegar. Todo meu amor. Toda ternura. Todo meu amor. Estou guardando pra lhe dar. Ih, rapaz, peraí que agora deu branco. E toda vez que você me deixar. Toda vez que você me deixar. Vai. Ai, dá ver a entregar. Então, em cada beijo. Certo, ficarei. Ei, rapaz, mas caiu. É porque tá faltando a bebola. Já tá se dissolvendo no ar, né? Ué. É, foi mais ou menos por aí. E foi uma grande música regravada que foi no Roberto Carlos, que é um baitolo aí, que ainda tá aí na terra. Mas esse bicho é bom também. Agora, o clássico realmente do Reginaldo Rossi foi em 87, né? Não, Reginaldão. 2 milhões de cópias vendidas, olha aí. Eita, 2 milhões, mano. É, mas doido. Não me pagaram isso aí, não. Me pagaram só metade. Mas eu sou um rapaz muito simples, tá entendendo? Sou um cabo muito simples. É, mas tá aí que é, mano. O Reginaldo Zambicho só anda com blusa estampada, mano. Em 86 o cara ganhar vender 2 milhões, mano. É, mas tá doido. A partir desse dia aí, nunca mais ele foi pobre, viu, mano? Então, mas é porque minhas letras de música são simples, tá entendendo? Essa canção atinge desde o presidente até o gari. Aí. Essa música... é verdade. Todo mundo entende, né? As músicas do Reginaldo. Essa música foi de altíssimo gabarito, entendeu? Assim, em termos de letra, de sentimental, entendeu? Pode ser o filho de uma égua mais rico do mundo. Se ele estiver bebendo, no bar... É lembrar de filho. Vai pensar, vai tocar essa música aí no fundo da cabeça dele. Tá comigo, né, Reginaldo? Já começa mais ou menos assim. Garçom. Eita, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Vai. Mais uma vez. Garçom. Um bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um banal. Mas preste atenção, por favor. Ai, Fidel, senta aí. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim avisar. Eita, amor. Deixou em pedaços meu coração. Vem pra guardar a tristeza essa mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu beber no sono, me deite no chão. É dessas horas que o caba reflete, né? Na vida todinha, né? Puta que pariu, eu tô aqui no bar, tô tomando aqui a porra da pinga, a mulher já deu um cabaço pra outro, ouvido injusta, fez uma égua, pulou o muro e comeu a mulher. Eu ganho nem R$500 por dia, por mês, meu Deus. Por dia, né? Tá porra. Tá dando só nem quentinho por dia. Tá? Então, só isso, né, Reginaldo? Só me resta encher a cara aqui e deixar a vida me levar, né? Você é outro. Eu tá, vai bater o meu anjo de amor, hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim avisar. A filha do Ega mandou uma carta. Pedaços, meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. É porque naquele tempo não tinha internet, né, também. Quero tomar todas, vou me embriagar. E eu dormi, pegar no sono, me deite do vai, filho, mandou uma carta, vixe, eu parei aqui no videozinho, aparece o último, mandou a carta, o Chico Xavier. O cara pisou gravando aqui, ó, pegando o negócio dele, ó. Quero tomar todas, vou me embriagar. E depois de sono, me deite no chão. Me deite no chão. Peraí, Reginaldo, mano. O Reginaldo já tá se levantando pra ir embora, mano. Já vi isso, mano. Não pagou. Peraí, não. Tem que pagar a conta. Falou, falou. Peraí, mano. Tem que pagar a conta. Ah, fela da... Mas o garçom todo mundo gosta, né? Todo mundo ri. Mas é um fato verídico. Os homens acham que podem fazer tudo e que mulher não pode fazer nada. Aí o homem acha que pode chifrar e não acontece nada. E o homem é tão safado que no dia que leva um chifrezinho bem pequenininho, já quer bater na mulher, quer matar a mulher. Isso não se faz. Eu sou contra a violência. Eu também era um cabra safado. Eu vivia chifrando a minha mulherzinha 3 vezes por semana. Quando foi um dia, cheguei na minha casa, Sabe quem tava dormindo na minha cama? O Ronaldinho. Aí eu digo, Ronaldinho, o que é que tá fazendo aí? Ele disse, olha, Vance, eu tô fazendo alguns gols. Eu disse, quantos? Ele disse, já fiz mais de 15. Pensam que eu bati a mulher? Não. Eu saí para o bar, comecei a beber, a chorar. Aí o garçom chegou junto de mim e disse, Rossi, por que tão triste? Por que chorando tanto? Eu disse, garçom, acabei de levar o maior chifre da minha vida. Ele disse, deixa para lá, Rossi, faz uma música. Aí eu disse, é mesmo. Aí peguei o papel e comecei a escrever a letra do garçom. Terminei, mostrei para ele. Ele disse, tá ótimo. Eu disse, tá boa. Será que vai fazer sucesso? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Ross, vai ser o maior sucesso. E eu disse, por quê? Ele olhou para mim outra vez e disse, porque você não é o único corno do Brasil. Vamos lá, garçom! Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Olha o coro, hein? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Uma vez, após um comício, entendeu? Em Jaboatão, dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. Bicho é velho mesmo, sabe todos os detalhes. Por ali é lá nos Cafundó mesmo. Aí, com 40 mil pessoas, viu, rapaz? Mas deu gente na candela. Aí eu saí de uma Kombi. Eu tinha uma Kombi na época, né? Depois de vender 2 milhões de copos, eu consegui comprar uma Kombi, né? Um bom negócio, né? No final das contas. Ué, impedi pra ir devagar, pra cumprimentar os fãs e tal. Meu filho, devagarzinho aí, pra me cumprimentando a galera aqui e tal, né? Enfim, a galera veio até aqui, né? Andou 72 mil quilômetros aí pra me ver. Enquanto a Kombi tava andando, tava fazendo high five, né? E todo mundo ali. Ué, enquanto a Kombi já estava andando a uns 20 quilômetros, vi um cara correndo, esbaforido, miserável, cansado, mal. Umas carreiras, parece que tinha visto uma arma, um pitbull vinha correndo atrás dele, sei lá. Aí eu disse pra gente parar, porque o esforço dele merecia atenção, né? O rapaz tava, ou tava pra morrer, ou então é porque o negócio tava muito doido. Quando abrimos a porta, ele disse, Ross, eu também sou viado, né? Tá ligado? Tá ligado? Que bosta é essa? Hasta la vista, baby.